Olá, caro ouvinte, muito boa tarde. Seja bem-vindo a mais um Nota 7, aqui no seu Canal 2. Hoje é domingo, já estamos a 15 de agosto de 2010. Para ontem, dedicamos-nos ao piano. Hoje vamos andar, nesta emissão do Nota 7, entre o cravo, o piano e a guitarra mexicana. Talvez se pergunte ao ouvinte o que é que os três instrumentos têm a ver um com o outro, ou uns com os outros. Verdade que o cravo não tem muito a ver com a guitarra mexicana, tal como o piano. Mas é verdade que quer o cravo, quer o piano, têm uma ligação muito intensa. Muitas das músicas que são tocadas em cravo podem ser tocadas em piano. E vice-versa. E se não conhece o cravo, então convido-o a ouvir a nossa emissão da Nota 7 para ficar a conhecer. Aliás, as duas primeiras melodias que lhe apresento são precisamente tocadas em cravo. A primeira música que vai poder ouvir chama-se Canon e a segunda R&G Strings. São as duas, acompanhadas por uma orquestra, mas tocadas ao cravo. Thank you. que dúvidas não fiquem, resta-me dizer que o cravo era aquele som mais aproximado do piano. Piano, aliás, que vai ouvir agora em Clair de Lune, o original de Claude Debussy, nos inícios dos anos 20. Ou melhor, nos inícios do século XX, para ser mais correto. Vai depois poder ouvir uma composição de Giovanni Allevi, um italiano que, nas suas várias composições, compôs uma melodia chamada de Apolo 13, tocada também e só ao piano. Estas são as próximas duas melodias instrumentais que vai poder ouvir. É mais uma edição do Nota 7. Já sabe que este é o seu programa de música instrumental aqui no Canal 2. Vamos então escutar Claude Debussy um original de Claude Debussy, Clair de Lune, e depois Giovanni Allevi com Apolo 13. Estamos a caminhar para o final de mais uma edição do Nota 7. Mas antes de passarmos às duas últimas melodias, deixe-me apresentar as minhas sinceras desculpas pelo facto de não apresentar aquilo que lhe prometi na passada semana. Música tocada em marimba. Mas fica a promessa de que na próxima semana este instrumento irá ser mesmo o protagonista da emissão número 6 do Nota 7. Vamos trazer, pois, então, música tocada por este instrumento. E dessa vez será mesmo de vez. Com uma semana tão encorrupio como foi esta semana, não foi possível, com a devida calma, preparar a emissão para este domingo. Não deixemos, contudo, de trazer até si a lição bem estudada. Mas porque a marimba é um instrumento mais único, requer um aprofundamento maior. Pelo menos, seguindo os meus objetivos. Pretendo trazer até si mais do que simples melodias tocadas em marimba. Posso fazê-lo com o piano, porque já o conhece. Sobre o cravo, não há muito a dizer. É uma espécie de companheiro do piano. E sobre a guitarra mexicana, o som fala por si, marcando assim a diferença, por exemplo, da guitarra portuguesa. E o mesmo já não se pode dizer em relação à marimba, que é um instrumento único. Quanto muito é comparável com o xilofone. Mas falar de marimba é o mesmo que falar de teremim. Dois instrumentos únicos, demasiado únicos, para que se deixe passar em branco um contexto histórico sobre qualquer um deles. Pois assim, a edição de Música com Marimba fica adiada para o próximo domingo, 22 de agosto. Mas, por agora, há mais música para ouvir e para encerrar a edição de hoje do Nota 7. São dois temas de Elias Torres e sua guitarra mexicana. La Diferencia e Amor Eterno são as duas músicas que vai poder ouvir tocadas à guitarra por este mexicano de gema. Da minha parte é tudo. Deixo-lhe a promessa de, no próximo sábado, 21 de agosto, estar aqui, ou pelo menos fazer tudo para que isso aconteça, à mesma hora, 12h30, para juntos podermos desfrutar de mais 30 minutos de música instrumental. Por agora, La Diferencia e Amor Eterno são as músicas que se seguem numa edição que agora finda. Tenha a continuação de um ótimo domingo na companhia do Canal 2. Já a seguir, Arena Pop Sertanejo. Até para a semana.